Thank you. 5 para 2 na Terra, 3 na Lua, 7 na Personalizada, reporte estabilizado. 5 para 2 na 7. 3520, poderia confirmar se a pista está seca? Alô? Eu tenho que dar uma olhada para informar que a pista está seca. 3320. 3305, autorizado no Recife, via o 7. E o de voo 330. Saída Cuca, Jamo, Aracaju. Decolagem da pista no 0, com curva à esquerda. Transponder 50, correção 5267. Frequência do controle Salvador 120, décima 8. Correto, TAM 3305, reporte para o feedback acionamento, portão 10. Afirmo. Andar de próxima faixa, me torna a frequência 198, no sinal 95. Gente, 3520, obrigado, já. Passarito 2228, boa noite. Prepare saída Arbor 1, aguarde 4. Arbor 1, aguarde 4, 2228. Foi Salvador, 3520, final da 110. 520, tráfego avistado, autorizado por hoje, pista 10, vento 120 graus, 629. Vente, pouso autorizado, pista 10, 3520, confirmando a pista seca, né? Afirmo, pista seca. Obrigado. Saída Puca para Recife, número 2, copy. Bora. 120 no solo aos 43, livre à direita, segue táxi e a Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, da 3520. Passarei do 2228, pronto, copo. Pronto, copo. Passarei do 2228, autorizado, Vitória da Conquista, nível 180. Decolagem da pista no zero, curva à direita, saída Arbor 1, transição Elefa. Após Elefa, direto Opiló e direto Vitória da Conquista. Transponder 5274, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Projeto para a Vitória da Conquista, nível 180. Decolagem da pista 10 com curva à direita, precisa Arbor 1, transição Elefa. Após a Lefa, o pilar, Vitória da Conquista. 5274, transponder, controle Salvador 208, passarei do 2228. Passarei do 2228, cotejamento correto, reporte para o que tiver acionamento no Pátio 3. Para 2228. Voo 1192, copy. Pronto, copy, 1192. Voo 1192, autorizado Recife, via Upslu 17, nível de voo 370. Saída Puca, Jamo, Aracaju, decolagem da pista no zero com curva à esquerda. Transponder 5405, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. 1192, autorizado para Recife, aerovia para o Zulu 17. Nível 370, saída Puca, Jamo, Aracaju, decola 10, curva à esquerda, 5405, transponder, controle 1208. Corrigimento correto, gol no 162, reporte para o que tiver acionamento, portão 9. Amarelo, portão 9. Beck, escalamento, portão 9. Autorizado, voo 192, reporte táxi. Autorizado, chamar para o táxi, voo 192. Para o táxi, seu vídeo 130, autonomia 3 horas 52 minutos, alterna Maceió. Voo 192, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 10, via Pati, Taxi Índia. Reporte pronto no ponto de espera, NH1017. Táxi autorizado, Pati, até o ponto de espera da pista 10, via Índia. Reporta pronto, ajuste 10 no 8, voo 192. Confirmando o ajuste 10 no 7. 10 no 7. Voo 9 na 10. 3305. Autorizado que tiver adicionamento é pós-táxi. 2 9 no 7. Reporta para o táxi. Salvador, passarei do 2228. Que tiver adicionamento, pode 3. Autorizado, passarei do 2228. Pós-táxi. Autorizado, chama táxi 2228. 92, ponto espera, soma 0, pronto. Volume 92, autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, vento 110 graus, 612 nós. A linha decola, pistão 0, volume 92. Para o táxi, passamento 2228, 369, 14h40, atendendo a Aracaju. Passamento 2228, autorizado táxi via parte principal de Itatu Índia, até o ponto espera da pistão 0. Reposte quando pronto para a decolagem, NH 10017. Autorizado, Pátio Índia, está com a estrela 10, Pátio a Pátio Decolagem, 1017, 2222. Até o ponto espera da pista no zero. Segue o ATR da Passarida como número 2. Reporte pronto no ponto espera, NH 107. Passarida, chama pronto, ponto espera, Passarida, Salvador, uma boa noite, passaria 2228. 2218, contatar a Dana do Colégio, da Via Salvação, do ano, para o nível 190. Sabe viar por 1180, 2218. 1192, controle. Alinha 908, autorizado a leste toda personalizada e repasse estabilizado. Autorizado a leste toda personalizada, 908. Padrão 305, autorizado a leste toda personalizada. Rota 090, né? 305, passarela do BR-228, está cruzando 120, atenção, solicita como sinal 140, se possível coordenar direto com esse. BR-228, simultâneo do BR-140, em coordenação. 140, aguardando por esse conquista. Autorizado 140 como sinal, direto conquista. Autorizado 140 como sinal, direto conquista. Obrigado, CD28. Azul 908, complete aproximação, chame torno, frequência 368, do sinal 95. 385, Jamal, boa noite. Pronto. Azul 6908, bom dia, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 120 graus, 08 nós. Pouso no zero, azul 6908. Comandante, você tem a identificação, autorizado o aduana, metida para 4 ou ajuste na 017. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, Azul 6908, no solo aos 1,6, virgem à direita, segue táxi via Alfa Kilo até o Pad 3, atente ao balizador. Alfa Kilo até o Pad 3, atente ao balizador, o 6908. Voo 1173, cópia. Pronto, cópia. Voo 1173, autorizado Guarulhos, via Upazulu 10 até Taubaté. Nível de voo 360, saída São João 1, Leda, Motiva, decolagem da pista 10, com primeira curva direita, Transponder 5423, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Boa noite, novamente é o 3520, cópia, João Pessoa. 3520, boa noite, pronto, cópia. Pronto, cópia. 3520, autorizado João Pessoa, via Capuzulu 17 até Recife e após direto. Nível de voo 370. Saída Cuca, Jamo, Caju, decolagem da pista 10 com primeira curva à esquerda. Transponder 5415, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. 0 PT11 a 10, primeira curva esquerda, Cuca, Jambo, Caju, Alfa Zulu 17, repito, depois DTT 5415, controle 208. 3520, cotejamento correto, reporte para o objetivo de acionamento, portão 2. Passarei. 3520, pode dar. Nessa segunda, estamos com a número 3 na aproximação, livre de risco. E ela é nessa segunda, até em livre de risco. Okay, fly direct Luna and descend 2006 at 15 19 10. Com a visão estabilizada? Autorizado pouso, pistão no zero. Vento, 120 graus, 62 nós. Autorizado pouso, pista 120 graus, 62 nós.